Este foi Aloan Moreira, este mesmo que vos fala, o próprio autor e criador desta rádio. Algumas de minhas canções encontram-se espalhadas pela programação. Confiram!